Nosso tema de hoje, o benefício da doença. A gente até se pergunta, né? Será que tem algum benefício a doença? Vamos tentar descobrir, né? Vamos tentar chegar numa conclusão. O que que é a doença, primeiro, né? A gente sabe que a doença é um desequilíbrio. Todos nós temos quadros de doença. Doenças cujos nós nascemos com elas, que nós desenvolvemos, né, adquirimos. Doenças que são simples, que são mais graves. A gente pode até englobar dentro desse quadro de doença muitas coisas, né? Tudo aquilo que nos acomete. E a gente trata muito da questão física, mas tem a questão mental, que é muito, diz muito respeito a tudo isso. Enfim, o processo de doença, ele está em desequilíbrio com o processo, obviamente, de cura. É o oposto de um processo de saúde. O que nós mais, talvez, tenhamos medo como seres humanos, queremos nos livrar ou até nem ter, é o sofrimento. A doença, ela nos provoca sofrimento. Depende da doença também, né? Eu citei por cima situações. Algumas a gente está tão acostumado a lidar com elas que, entre aspas, né, nem sofremos mais. Porque é um processo gripal. Ah, então, todo ano se gripa. Uma virose, uma dor aqui, ali, uma batida, enfim. Todos são questões. E a gente se acostuma a conviver com elas e esse sofrimento, ele acaba não acontecendo. Mas eu disse que o que nós mais temos medo é do sofrimento, é de sofrer. E por causa disso nós fazemos coisas que nos colocam, às vezes, em situações que ampliam mais esse sofrimento, nessa tentativa. Porque o sofrimento é o sofrimento físico, que é mais fácil de ser controlado, porque hoje existem medicamentos, existem profissionais que cuidam disso. Então, em algumas situações, nós vamos até eles e eles nos dão um prazo. Ah, isso aqui é uma coisa mais simples, em tanto tempo está resolvido. Sofrimentos da alma, que até nós procuramos ajuda, mas eles dizem para nós assim: tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, ou tu tem que deixar de fazer isso e aquilo. E nós temos dificuldade em fazer aquilo que ele está nos propondo. Porque naquele primeiro momento significa deixar de sermos quem nós somos. Nós construímos tudo isso dentro de nós. Então, as doenças da alma, elas são mais difíceis. Necessitam de mais trabalho, de mais atenção da nossa parte. E o que a gente, às vezes, não percebe é que são elas que provocam também as questões físicas. Nós trazemos gravado no nosso perispírito, quando nós reencarnamos, todos os desequilíbrios anteriores. Por isso que a lei da reencarnação, ela explica por que que, às vezes, a gente nasce com um problema. Aquela impregnação, ela vem para o externo, de dentro para fora. E a gente se preocupa porque é o que a gente vê. A questão física é o que aparece para nós. Então a gente, quando vê isso, fica preocupado. Mas assim como essa impressão está gravada, ela tem, como o título nos diz, ela nos traz um benefício. Porque sendo ela visível, nós vamos trabalhar naquele processo de cura. Mas não da cura física, como eu disse, que o remédio pode nos ajudar. Da transformação que nós precisamos fazer para desconstruir algo que foi construído, para modificar. E é difícil? Não é fácil. Às vezes nós olhamos aquelas pessoas ao nosso lado, ou nós mesmos, dependendo, né, cada um, e nós percebemos algumas situações bastante difíceis e nos abalamos porque acreditamos que não temos força para superar. Então aí a gente precisa às vezes se recolher e se reconectar para entender que sim, nós temos força e capacidade, que aquele mal é um bem, porque ele está me auxiliando a transformar algo que precisa ser transformado. Tudo que acontece é para o nosso benefício, mesmo que a gente não acredite ou não entenda. A gente começa pela concepção do que é Deus. O que eu entendo como sendo Deus? Bom, então, Deus é bom e justo. Nada acontece sem que Ele permita. Então, aquilo que está acontecendo tem um porquê, tem uma necessidade de estar acontecendo. Então, se Ele é bom e justo, Ele está me dando essa oportunidade, sendo bom, e através da sua justiça, me dando também uma situação em que eu posso reverter algo que não foi bem trabalhado, aquelas impressões no corpo espiritual que eu disse. Até quando eu vou carregar elas? Até o momento em que eu consiga me dobrar perante essa lei universal. E é interessante a gente frisar que todos nós passamos por problemas semelhantes. Com esse aqui acontece isso, com aquele ali aquilo. Mas todos nós temos nessa caminhada essas situações para nos auxiliar a modificar. Nada vem para nos derrubar, porque somos espíritos encarnados. E através dessa passagem, nós vamos para a próxima e queremos chegar lá melhores, mais capacitados, melhores nesse sentido, mais capazes, mais prontos, com mais ferramentas para fazer esse trabalho. Tem situações que ocorrem, provavelmente com todo mundo, ou se não passou, provavelmente vai passar. O processo de doença, muitas vezes, ele é extremamente doloroso, não só para o doente, mas para a família do doente. Em muitas situações, quando a própria medicina ela não tem mais uma resposta positiva para te dar, uma saída para uma cura física, ela já te coloca a situação e diz, olha, não temos mais o que fazer. E dentro dessa nossa concepção de evitar sofrimento, muitas vezes a gente tenta abreviar aquele sofrimento. Mas o sofrimento de quem? Do doente ou da família? Porque muitas vezes o doente está medicado e talvez não esteja sofrendo fisicamente. Mas a família sofre de ver a situação, de ver a sua incapacidade de modificar um quadro. E acreditando num céu prometido, a gente às vezes diz assim, é melhor que Deus leve. E nesse melhor a gente às vezes age como se fosse Deus. Então é bom a gente ter muito cuidado nisso. A gente voltar de novo a nossa questão lá sobre Deus, para tentar entender esses mecanismos que ocorrem com todos nós, para que a gente se situe qual a nossa posição e o que nós podemos fazer naquele momento. E o que isso traz de benefício para a gente? Porque a gente só vê o sofrimento e a dor. Mas qual é o benefício que isso traz? Quantas vezes nesse período, que às vezes é muito longo, às vezes é muito curto, a gente tem a oportunidade de se aproximar da pessoa, de modificar maneiras de pensar e de sentir com relação que está ali acontecendo dentro da nossa casa, na nossa família. Eu já ouvi muita gente dizer assim, ah, se um dia eu tiver que chegar numa situação dessas, eu prefiro morrer. bom, a gente já começa a desacreditar Deus, né? A gente já acha que nós somos maiores e temos o direito de escolher essas situações. E eu acredito que nós não temos. Jesus disse lá, naquele Sermão da Montanha, é uma das frases que eu mais gosto pelo entendimento que ela traz: bem-aventurados os aflitos. O que ele quer dizer com isso? Por que ele diz que somos felizes quando sofremos? Porque temos a oportunidade, através do sofrimento, através da resignação, da obediência, de nos voltarmos novamente para Deus e compreendermos quem nós somos dentro desse processo, reavaliarmos tudo e aproveitarmos esse momento para redefinir a nossa trajetória, a nossa vida. Para onde nós estamos nos direcionando? O que nós entendemos como vida, como mundo? O que estamos fazendo aqui? Será que é só vida boa? Que é o que a gente quer, né? Uma vida boa, plena, saudável. E a gente sabe que não é bem assim. Mais cedo ou mais tarde acontecem algumas coisas fora do nosso contexto estabelecido. E aí, como é que eu vou me portar com referência a isso? Então, sem contar que a questão da doença, ela nos dá uma grande oportunidade de, como eu disse, nos aproximarmos e desfazermos mágoas, às vezes, que nós carregamos, mal entendidos, que, se não forem resolvidos agora, vão ser quando? Será que vamos carregar junto com o nosso emocional tudo aquilo que nós não dizemos, que tivemos oportunidade, mas preferimos calar? Então, sem dúvida, eu acho que é um benefício, é uma oportunidade que nos é dado de compreender um pouco melhor a vida, olharmos para aqueles ao nosso lado de uma forma diferente. Hoje nós temos, eu digo hoje porque quando éramos menores, não era tão colocado abertamente isso, mas nós tivemos agora há pouco tempo as Paralimpíadas, né, que várias pessoas com diversos graus de dificuldade, enfim, eles nos dão exemplo de perseverança, de continuação, de que é possível fazer algumas coisas com dificuldade, sim, mas é possível. E que nós, às vezes, nos achamos perfeitos, não fazemos. A gente fica esperando, às vezes, um momento adequado na vida, e esse momento adequado talvez não chegue para tomarmos algumas resoluções, algumas atitudes. Então, o exemplo é fundamental, mas a atitude é o que vai provocar realmente tudo aquilo que precisa ser feito. Porque o exemplo nos é dado, e a atitude cabe a nós fazermos, né? Então, enquanto nós estamos nessa jornada, não importa como nós estamos, quantos anos nós temos, quais são os limites que nos são impostos, algo nós podemos fazer. E o sentimento não tem limite, né? Às vezes fisicamente nós temos, mas o sentimento, a questão espiritual, ela é muito mais ampla do que todo esse cercamento que nós temos físico. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, como a gente diz, né, que é a vida, onde nós podemos realmente dar passos em direção ao nosso destino, ao nosso futuro, ao nosso amanhã.